é que o nosso futuro, o nosso destino, o nosso dia de amanhã não está nas mãos de homens, nem de reis, nem de poderosos, nem de entidades demoníacas. Nós temos hoje uma paranoia. Os livros que mais se vendem são livros que falam sobre futuro. Todo mundo está procurando cartas, tarôs. Todo mundo está preocupado em saber como será o seu dia de amanhã. Ah, como é que vai ser o meu destino? Ah, e o meu futuro? E as previsões acontecem. Deus já deu para você conhecer o teu futuro. Sabe qual será o teu futuro? De glória em glória, de bênçãos e bênçãos, e você vai morar na eternidade com Jesus Cristo. Dia após dia eu fico pensando no que é mais importante para se viver. O tempo que passa é o futuro chegando e trazendo um novo amanhecer. Vamos à luta todo dia pra ganhar o pão. Será que todo sofrimento não é em vão? Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim. Pois meu destino só depende de mim. Muitos são os caminhos para se percorrer. Mas será que mesmo assim podemos entender, compreender o destino da humanidade? Quantos ainda vão morrer pela liberdade? Problemas, dilemas, esquemas que não deram certo. A vida se acabando, a morte sempre por perto. E ninguém neste mundo pode adivinhar o que vai acontecer amanhã, no que vai dar, é assim que vai ser. Não tem problema não, somente Deus pode dar a solução. Todas as estrelas não sabem responder o que muita gente gostaria de saber. A vidência é a ciência da adivinhação, onde muitos procuram uma explicação. Sorte, azar, nada disso existe, mas mesmo assim você insiste. Nunca sai de casa sem ler o horóscopo. Sua mente é tão pequena, cabe numa caixinha de fósforo. É, e o que fazer então, pra convencê-lo que isso tudo é superstição? Não, para pra pensar, não quer me escutar. Dá mais ouvido à sua pobre imaginação. Não pode ser assim, isso tem que ter um fim. Mesmo que a revelação cause uma decepção, melhor agora ser surpreendido do que amanhã se arrepender por não ter me ouvido. O amanhã ninguém sabe, nem poderá saber. Nem a cigana, nem os búzios podem responder. Não é brincadeira não, estou falando sério. A Deus pertence tudo aquilo que é mistério. Todas as estrelas não sabem responder o que muita gente gostaria de saber. Ultimamente o ser humano tem necessidade de buscar no sobrenatural algo diferente. Muitas vezes a mentira encobre a verdade. Nada pode prever o destino da gente. Somente Deus tem o controle do mundo. Passado, presente, futuro, cada segundo. Talvez o seu futuro seja uma ilusão. Será que vale a pena desvendar a questão? Mas pra onde vai levar esse caminho escuro? Essa sua ansiedade de prever o futuro virou escravo do seu próprio pensamento. E o encontro com a morte é só uma questão de tempo. Não faça planos nem tampouco projetos de vida. O que pode dar errado sua investida? Faça por merecer um futuro melhor. Estenda a mão a quem está ao seu redor. Faça o possível pra viver intensamente. E tudo vai acontecer naturalmente. Todas as estrelas não sabem responder o que muita gente gostaria de saber. Vai dizer, em nome de Jesus, o meu dia de amanhã pertence ao Deus Todo-Poderoso e Ele agirá na minha vida, porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor, só Ele tem poder e eu não vou me curvar às situações que não venham do Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso.